Começa agora, Bocadinhas. Olá, seja muito bem-vindo, meu caro ouvinte, meu querido, minha querida, meu lindinho, minha lindinha. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bocadinhas, né? Porque hoje é quarta-feira e se é quarta-feira, você confere aqui fresquinho um novo episódio do seu, do meu, do nosso podcast favorito, Bocadinhas. Então, se ajeite aí, ou seja você estando na sua academia, no seu carro, dirigindo para algum lugar distante, aonde quer que você esteja ouvindo essa mensagem aí, que você esteja muito bem, que tudo esteja bem. E hoje a nossa configuração aqui é totalmente diferente, né? Porque hoje o Marcelo não pôde vir e em alguns momentos isso vai acontecer, né? Normal, cada um tem a sua rotina. E eu, para administrar a situação aqui, a gente tenta ir atrás, né? A gente sempre tenta não deixar um espaço muito grande do momento em que o podcast é gravado para o momento que ele vai ao ar, né? Para os assuntos não ficarem muito datados e tal. Então isso põe a gente nesse risco de, às vezes, né, ter que correr atrás de algo para fazer uma gaveta, assim. Mas a gente sempre vai dar um jeito, nosso compromisso é estar aqui toda quarta com você, juntinho, nesse nosso Bocadinhas maravilhoso. E hoje eu trouxe uma pessoa para substituir o Marcelão aqui, que é tão especial quanto, uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito, uma admiração, uma pessoa maravilhosa, talentosa e multifacetada. E, além de tudo isso, minha irmã, recebam com muitos aplausos aí, pode parar o que você está fazendo e começar a aplaudir mesmo, no meio do metrô, lotado, no meio do ônibus, cheio de véia, com sacola, com o bico da teta encostando no corrimão, com aquele suadeiro, coisa louca. Para tudo que você está fazendo e bate palma para a Luma, minha irmã. Nossa, agora eu fiquei com vergonha com essa tremenda aí apresentação. Um bom dia, boa tarde ou boa noite aí para você que está ouvindo isso. Você é um ser iluminado, tá? Saiba disso. Se você não sabe, agora você sabe, porque eu te falei. Eu sou a Luma, Luma Vitória da Silva. Tenho 23 anos também, sou conhecida como irmã do Lucas, né? Muita gente aí gosta de me chamar desse jeito. Eu sou a irmã do meio, né? Ah, eu tenho duas irmãs. É bom ressaltar isso aqui, porque a galera não consegue entender muito bem esse conceito de um ser humano que consegue parir mais de duas pessoas. Fala assim, como assim você tem duas irmãs? Inacreditável. Tem umas paradas muito engraçadas que eu ouço com muita constância, assim, que é uns negócios que não faz muito sentido. Tipo, falou, mano, eu tenho duas irmãs. Tipo, a gente não tá na China, o limite aqui não são dois filhos por casal. Tipo, minha mãe quis brincar, quer dizer, ela não quis exatamente ter três filhos, né? Mas depois que aconteceu, tem que correr pro abraço. Tem jeito. O buchinho fica cheio mesmo e a nossa mãe é muito fértil. O pessoal confunde muito eu e a Luana, mas, tipo, assim, sinceramente, eu acho que a gente é bem nada a ver. Mas todo mundo fala que a gente é bem gêmeos. Então, tanto eu, a Luana, quanto o Lucas também. É engraçado, acho que esse é um pensamento que acaba sendo enviesado, porque a gente tem traços parecidos, mas eu acho que principalmente eu com a Luma, a gente tem mais traços de personalidade parecidos do que traços físicos, assim. Tipo, eu sou a minha irmã menor cuspida e escarrada, assim. É porque você me criou, né? Tipo, acho que muita mania, gosto que eu tenho veio muito de você, velho. É, então, as minhas irmãs, elas têm uma personalidade muito parecida comigo, só que são personalidades muito distintas entre si também, ao mesmo tempo. E esse aqui é um bocadinho pra gente falar sobre a brisa que é ter irmão, né? Porque tem gente que só vai ter irmão depois de muito mais velho, né? Tem gente que vai ter irmão depois de 20, 30 anos, ou até mais. Mas tem gente, como eu, que nasceu com a casa cheia, né? Tipo, eu sou o irmão mais velho, mas, pô, desde os 4 anos eu já vivo com a minha irmã no colo. Então, quando eu comecei a fazer memórias ali, a minha irmã já era parte da minha vida, sabe? A Luana chegou um pouquinho depois, quando eu tinha 8 anos, mas também pegou parte fundamental da minha infância ali, de quando eu tava crescendo. E esse é um programa pra falar sobre o quanto isso é importante, assim, né? Não digo no sentido de ser imprescindível quando a pessoa tem irmão, mas como isso muda a forma como você enxerga a vida, assim, e te bota em outra perspectiva, né? O seu comportamento diante de várias situações na sua vida é diferente de uma pessoa que é filha única e uma pessoa que tem irmãos, né, Luma? Sim. Mas você teve um período que você foi filho único. Eu nunca senti isso na minha vida. Chupa. Quando eu era menor, eu pensava um pouco, nossa, Não, você teve sim. Você teve exatamente o mesmo período. Ah, não, não teve não. Nossa, como que não, você é filha única? Eu tava pra falar uma das maiores burradas da história do Brasil. Você quase foi muito... Não, você teve um tempo de filha única sim. Porque você era a única filha. É, filha única. É. Filho único eu nunca vou ser, realmente. É, pois é. Mas enfim, filho, filha, filhas, filix. O único... É, quando eu era menor, eu ficava numa brisa assim, tipo... Não, eu amava, sempre amei você e a Luana. Tipo, a Luana, às vezes eu caía na mão. Nossa, a Luma e a minha irmã mais nova, elas trocavam tiro em casa. Eu assim. Acho que existia essa parada aí de rivalidade feminina, brincadeira. Mas, mano, a gente brigava pelos motivos mais estúpidos, assim, tipo... Sair na glockizada por um pedaço de bife. Mano, a casa da minha mãe, até pouco tempo atrás, assim, né, e eu saí da casa da minha mãe pra fazer, tem 4 anos que eu passei a morar sozinho. Sério? Aham. Uhum. E, pô, passar lá na frente, de carro, a pé, parece que você tá passando na frente da guerra, assim. É grito de... Gente se matando, trocando tiro, arremesso de granada, helicóptero voando. E é meio caótico, assim. Minha casa sempre foi um ambiente do caos, mas um caos muito, muito bom, assim, sabe? Uma parada que eu sinto muita falta é isso de ter a casa lotada, né? Quando você vai morar sozinho, sua vida também muda bastante. Você acha que não, né? E apesar de ser uma parada que eu não trocaria, assim, tipo, eu gosto muito da liberdade, dessa individualidade que morar sozinho te traz, mas é um negócio meio... Pô, você sente falta, sabe, de ter amigos em casa, querendo ou não, minhas irmãs são minhas melhores amigas ali, né, são pessoas que, pô, que dividem coisas comigo que eu não tenho nem como ter dividido com ninguém mais na vida, né, que tem a mesma idade que eu, basicamente, né, a Luma, tipo, tem 4 anos mais nova, mas, pô, se encaixa na mesma geração, eu tenho muitos amigos que são mais novos que ela, inclusive. É, então, acho que quando eu era adolescente, que eu era meio, eu tava naquela fase lá de... Death Note, fase de anime, meu Sasuke, assim, às vezes eu ficava aí, nossa, mano, eu queria ter meu próprio quarto, queria ficar de boa, quietinha, queria mano. Ficar na posição do L, queria escrevendo ver, nome de que eu não gosto. Queria ver meus anime quieta, queria ficar lá no Skype, jogando Minecraft com meus amigos, ninguém mexendo no saco. Pô, eu sempre queria muito privacidade quando era menor, muito, muito, muito. Mas só pra ficar na minha, assim, mesmo, sabe? Eu não gostava muito de gente mexendo o saco. Eu era muito introvertida quando eu era menor. É. Tipo, muito introvertida. Tipo, eu quase não gostava de gente, velho. Não gostava, não queria perto. Tinha medo. Gostava da minha mãe, dos meus irmãos. Era isso mesmo. E era só isso. Odiava ver gente. Era isso mesmo. Mas, mano, agora que... Né, eu ainda tô morando na mesma casa que eu sempre morei. Agora que eu virei um ser humano. Mas... Quando o Lucas foi embora, eu meio que roubei o quarto dele. Que agora é um quarto... Não, virou... Só pra mim, terreno mas... do MST, o meu quarto antigo lá. É fino chá. Aí eu descobri que eu odeio ficar sozinha. Uhum. Mano, eu odeio ficar sozinha. Eu me sinto assombrada, parece que tem um encosto. Eu me Cara, sinto triste. Mano, não consigo. Eu odeio essa romantização de que o ser humano tem que ficar sozinho, assim. De que a gente tem que ser autossuficiente. Claro que isso vai te ajudar até determinado ponto. Mas, cara, o ser humano foi feito pra viver em comunidade, cara. O ser humano foi feito pra um ajudar o outro. A gente é assim, o ser vivo é assim. A gente precisa viver no meio da galera, no meio de gente que a gente gosta, se ajudando, se erguendo. Então, tipo, eu não gosto. Primeiro que eu acho bad vibe pra caralho esse lance de querer ficar sozinho. Eu acho que é legal você ter o direito de ter o seu espaço em alguns momentos que você precisa desse respiro. Sim. Mas sim. Eu consigo esse respiro muito rápido, assim, sabe? Tipo, às vezes quando eu tô... Pô, às vezes você tá socialmente exausto, assim. Você quer ir pô, só pra um canto e ficar sozinho. Fico uma hora lá sozinho e já tá bom. Já vamos tá bom. Voltar pra farra, é pô. Isso, eu já recarrego minhas energias e já tá. Cadê energia minha mãe? Social existe, mano. Cadê minhas irmãs? E a gente sempre foi muito, muito junto, assim. Tipo, muito. Sabe um negócio que me irrita, velho? Tipo, essas pessoas aí... Gente passando fome. Isso aí me irrita também, não gosto não. Não, mas tipo, sabe, você... Um cara que é adulto, dele vai lá e fala que mora com a mãe. O pessoal olha torto, assim, mano, acho que morar com a mãe é a melhor coisa que tem, velho. Mano, morar com a mãe é... Nossa, você não tem... Quem passa ou passou pela situação que eu vou descrever aqui agora vai me entender perfeitamente, que é você tá morando com a sua mãe e deixar de morar com a sua mãe... Você, a sua maior batalha diária passa a ser, o que eu vou almoçar, mano? Tá tipo, mano, eu acordo cheio de pensamento merda na cabeça, assim, caralho, e tudo gira em torno do meu almoço, mano. Que tipo, mano, antes de você almoçar, você não começa seu dia, de fato, né? E aí você fica meio, tipo, mano, é um ponto determinante pra você poder fazer o resto das suas atividades. E sem a sua mãe, isso vira um negócio meio... fica meio à deriva no oceano, assim, sabe? Nossa, é muito... Esse assunto é muito profundo, né? Que às vezes a gente tem que abrir a cachola, acho que a mãe, assim, né? Individualmente, pra cada pessoa, pode ser um negócio completamente do que é pra gente, né? Porque a nossa mãe é nossa, né? Não é mais ninguém. Nossa mãe é bem aí nossa. Aí eu penso, véi, a nossa mãe, assim, pra mim é tipo, mano, parece que é um guia. Parece que é um guia na minha vida. Mãe, o que você acha? É. Mano, é tipo a opinião, Deus, né, a mano? Opinião da minha mãe tá acima de tudo, véi. Ela é tipo Deus. Às vezes eu acho que eu tive a melhor ideia do mundo, assim. Daí eu falo pra minha mãe, ela... Ah, não sei. Daí eu, tipo, instantaneamente desisto de tudo que eu... Falo, então é isso, mano. Então você... É quase como se ela tivesse um... Mãe é tipo um juiz, assim, né? Ela, tipo, como se ela tivesse um poder sobre mim, porque eu já estive dentro do útero dela. Inclusive, eu tenho bastante saudades, parece, dessa posição fetal que eu ficava dentro dela ali. E eu durmo assim até hoje. Tem muitas, eu também. Eu tenho muitos traços de bebê. Você engatilha, por aí? Engatilha. Engatilha? Cara, eu tenho... Um dos meus traços de bebê é que eu... Durmo igual um bebê. Eu como igual um bebê também. E às vezes eu me cago. Oxe, esse papo aí eu não tô conseguindo... É brincadeira. Bom. A parte do comer igual um bebê é brincadeira. Ah, do cagar é verdade. Entendeu? Essa foi a piada. Mas então, a mãe costuma ser, né? É o que manda o reino animal, né? A mãe é o ser supremo que vai tomar conta de tudo e a vai leoa, espantar, né, os alemão, os inimigos... E a nossa mãe sempre fez esse papel muito bem, assim. Tanto que a gente sempre foi... Tipo, mano, esse lance, tipo, meu sonho... Eu sou o mais velho, né? Então, hierarquicamente, eu acabava tendo um pouco mais de moral dentro da casa. Porque isso é natural, né? Você vai ficando mais velho, você vai adquirindo suas próprias coisas, vai desenvolvendo sua própria independência. E com isso você vai, né? Eu fui ganhando credibilidade com a minha mãe, né? Fui ganhando a confiança da minha mãe. Hoje em dia... Tipo, a minha mãe, ela... Tudo que ela contradiz eu meio que acato, mas hoje ela me contradiz muito menos, porque ela já viu eu fazendo umas doideiras que deu certo. Então ela fala, bom, se o Lucas tá fazendo é porque tem algum sentido nisso aí. E... Mas, pô, desde criancinha eu sempre quis ter o meu quarto, sabe? Era o meu sonho ter o meu quarto. Tipo, eu quero muito ter o meu quarto, ter o meu computador, porque em casa era tudo muito rotativo. É verdade, a gente dividia, assim. A gente dividia tudo. A gente tinha um rodízio de computador, a gente, mano, dividia desde o bife até o computador, até os espaços que a gente usava. Então, assim, se um queria, sei lá, fazer um negócio que precisava de silêncio, não dava porque era gritaria o dia inteiro na casa, era todo mundo... correndo um atrás do outro, pega-pega. Esse que é o legal de ter três filhos, apesar de a gente ter ficado uns meses sem pagar a conta de luz, que não tinha dinheiro, o legal é que a casa fica sempre animada, né? Era uma putaria do caralho. Nossa, assim. Mas era um cada chutando o outro e joga um pro lado, véio. E joga pro alto, chuta, grita, sai correndo, pula. Ô, mano, você já fez merda comigo, né, velho? Eu já fiz. Você fechou a porta na minha cara? Não, eu não fiz isso. Mano, eu já fiz algumas merdas com a Luma, eu já tentei matar ela algumas vezes. Mas foi muito por acidente, velho. Cara, posso contar de uma que eu lembro até hoje. Conta. A cada segundo. Ah. Mano, o nosso quarto eram três camas, eu acho. Ah, é? Eram três camas, eram, né? Era uma cama de casal junto com uma de solteiro. É, acho. dormia nós três e a nossa mãe. No meio. Nós, os três irmãos, era e a nossa bem, mãe dormia no meio da era gente. Era bem assim. Fofinho, assim, parecia uns filhotinhos. Parecia assim. Uns filhotinhos de gato mesmo. Aí, teve uma hora que o quarto tava vazio e o Lucas, a gente tava querendo brincar, assim, né? Aí o Lucas falou pra mim, fica na ponta da cama e faz posição de coruja. Ele falou literalmente isso pra mim, velho. Eu não tô lembrado disso aí, não. Nossa, eu lembro. Talvez quem, seja a memória implantada. Quem bate não lembra, mas quem tomou lembra pra sempre, velho. Enfim. O Lucas falou assim pra mim, você vai ficar na ponta da cama, você vai fazer posição de coruja. Aí eu, tá bom, parece bom, parece uma boa brincadeira. E entre essas camas ficava um colchão no chão, pra caso alguma criança caísse, né? Eu fiquei em posição de coruja, o Lucas me deu um chute nas costas e eu caí da cama. E, mano, eu não chorei, velho. Eu não chorei, eu bati a cabeça, eu olhei pro Lucas e eu falei, que porra é essa, mano? Aí só chegou aí nossos falei, pais lá. Posição da coruja. Aí chegou nossos pais lá e o resto é história. Tomamos bronca. Eu tomei bronca também. Cara, eu não lembro de ter feito isso, tá? Isso é verdade. Só como argumento de defesa aqui. Isso é verdade. Mas, pô, é que quando você é criança, você tem uns traços que se assemelham com um nível de psicopatia, psicopata, tá ligado? Tipo, mas não é por mal, eu só queria brincar de umas coisas que às vezes não faz sentido. A gente tem que testar os limites, né? Alguma hora a gente vai sentir dor. É, então... É melhor você tomar um chute do seu irmão do que um estranho vir te bater, né? Então, já aprende, entendeu? O que a rua não te ensinou, eu te ensinei em casa. É verdade, eu vi como que é tomar um chute e cair de cabeça. Não, então, mas... Eu lembro de duas vezes que eu falei, cara, esse paca é uma tela. Sem querer. Que foi a vez que... Eu tenho um ponto na testa. É difícil lidar com gente menor, tá ligado? Ser o mais velho é uma responsabilidade muito grande. Porque o ser humano filhote morre com qualquer coisa, mano. Qualquer coisa, essa porra morre. Aí eu fui brincar com a Luma e a nossa... A casa da nossa avó, ela tinha aquelas portas bem de casa de vó, assim, que é uma porta, e aí dentro da porta tem uma porta de vidro que abre, como se fosse uma janela da porta. E aí a porta tava fechada, só que essa janela tava meio aberta, assim, né, fazendo uma... Então ela tava com a quina do vidro pra fora, assim. E aí eu joguei um brinquedo pra Luma pegar, igual um cachorro, assim. E aí ela foi engatinhando pegar o negócio, ela bateu, ela enfiou a testa na quina do vidro da porta. É, eu tenho ponto disso aí. E aí ela abriu a testa, assim, e aí eu fiquei olhando com uma cara de... Eita! Você lembra desse dia? Lembro. Eu lembro com clareza, assim. Eu lembro de você engatinhando até o negócio fazendo... Tuc! E aí eu automaticamente... Mas qual foi a sua reação? Você foi chamar a mãe? Cara, eu fiquei meio sem reação, assim. Mas você meio que começou a chorar igual uma louca, né? Ah. Porque é a reação normal de um bebê. Realmente. E eu, no auge dos meus 6 anos de idade ali, tipo, putz, acho que vamos ter que fazer mais um irmão aí, né? Essa aqui já foi. Vai ter que repor. Dá Vai ter que repor. Mãe, faz mais um. Mãe. E, enfim, a Luma teve que ir pro hospital, deu ponto na testa lá e tal. Eu fiquei me sentindo super mal, né? Mas foi muito por acidente. Assim, eu nunca faria algo assim na maldade, nem de criança psicopata, assim. E teve a vez também que eu fui correndo no sofá. Isso foi com a Luana, né? É, foi com a Luana, velho. Esse dia aí foi foda, velho. Que eu fui correndo até Mas o sofá. Mas foi acidente mesmo. É, eu fui correndo até o sofá, a gente tava brincando de pega-pega. E aí ela veio correndo atrás de mim e ela foi se jogar no sofá pra me pegar. E aí eu desviei. E aí ela bateu a boca no braço do sofá. E a hora que ela olhou pra mim, tinha sangue em toda a parte. É que aquele sofá era muito duro, mano. Ela tava, tipo, mano, gargarejando no sangue já. Quando eu... E eu falei, nossa, mano, ela vai morrer. Essa pessoa vai morrer. Foi bem gore. Eu fiquei triste. Eu também. Eu achei muito que ela ia morrer, velho. Eu fiquei com depressão. Era cena de filme de terror. Tipo, não foi no braço do sofá, é que nosso sofá, ele era muito duro, velho. É, tipo a base do sofá, tipo, atrás da almofada, assim, que tem aquela madeira mesmo. Era a almofada e depois tinha, tipo, o osso do sofá, que era madeira, aquele tronco. Que chama. E, mano, ela caiu de dentes, assim, mano, acho que ela tava sorrindo na hora. Mano, sabe aquele som de vidro? Foi o que aconteceu com os dentes riso, dela, velho. Foi do riso ao choro, em poucos segundos, tadinha. Nossa, mano. Eu achei que ela ia morrer, graças a Deus, tá aí até hoje. Graças a Deus tá aí, né? Até hoje, tá vendo? A maioria dos nossos pensamentos negativos não se concretizam, gente. Então não precisa ficar ansioso, vai dar tudo certo. Hey, brothers! Hey, sisters! Falando agora sobre a diferença que faz, né? É difícil pra mim até falar sobre como seria minha vida sem irmãos, porque mais uma vez, como eu falei, eu não sei como que é uma vida sem ter irmão. Você teve uns 4 aninhos. Cara, aí, com 4 anos de idade, você não tá fazendo memória ainda, tá ligado? Justo. Não tenho nenhuma lembrança. Eu só sei que a mãe gastou todo o nosso dinheiro fazendo festa de aniversário com o tema do Ceninha pra mim, que eu nunca ia lembrar, porque eu tava fazendo 1 ano de idade, e aí acabou o dinheiro, nós ficamos na bosta por 10 anos. Obrigado, mãe, por isso. Brincadeira, gente. Não... Mas é... Carai. A gente era meio privilegiado, eu acho, né? Quando a gente era bem criancinha, assim. Cara... A gente tinha uma grana até certo ponto. A nossa história é que, né, a gente tinha uma estrutura pra aguentar uma família com 2 filhos até os meus... 6 para 7 anos, assim. Eu lembro que quando eu faço 7 anos é que o nosso mundo desaba, assim, que aí, tipo, eu saio do prezinho e a gente se muda, e aí já vou pra escola pública e nunca mais saio, e aí, tipo, é aquela coisa de tirar dali pra pôr aqui, e a gente vivendo, mano, daquele jeitão, então, né? Então, eu lembro que o começo da nossa vida, pelo menos da minha, era bem, assim, tranquilo, assim, tipo... De... Mano, a gente tinha computador. Na época era bem raro, assim, uma família ter um computador bom que nem a gente tinha. Mas a gente não tinha computador bom, Luma. De onde você tá tirando isso? Oxe, a gente jogava Crysis no Ultra. Louco, mas aí você tá falando já de 2010. Oxe, começo da minha vida. Começo da minha vida. A gente tá falando do começo. Não, mas isso aí... Ah, esse aí eu não vou lembrar. É, não, a gente Mano, tinha... Mano, eu não sei onde começam minhas memórias. O computador que a gente usou até... Pô, cara, até 2008, assim, 2007... Eu lembro que em 2008 que a gente conseguiu montar um PCzinho interessante, assim, de uns mil e poucos reais na época, que era, tipo, algo que dava pra você montar uma parada que aguentava alguma coisinha ou outra ali. Mas antes disso, a gente tinha um aquele computador brancão. Aquele computador amarelo, tá ligado? É, aquele branco. Que ele era branco, amarelo. Só que ele ficou amarelo, porque ele pegou tanta fumaça de cigarro, ele fica amarelo. E era tipo Windows 98. E, mano, bagulho... Eu lembro que teve uma época que a gente teve dois computadores em simultâneo, que pra mim era absolutamente mágico. Sim. Que eu ia tentar rodar o CS 1.6 nesse PC com Windows 98, e ele obviamente não aguentava, né? E o negócio era tipo... 5 FPS, assim, 5 frames por segundo, e eu fingindo que dava pra jogar, sabe? Tipo, não, ó, tá rodando. Até que eu aceitei que esse computador não ia rodar jogo nenhum, e eu lembro que eu tava numa época que eu era muito viciado em MSN. Eu era simplesmente... MSN era bom, mano. Conseguia ser viciado em MSN, assim, pra mim era uma das coisas mais divertidas. Eu gostava de ficar falando com os outros, falando com meus amigos, e aí, às vezes, eu até preferia usar o PC velho, porque eu não tinha que brigar com a Luma pra usar o PC novo, e eu pude conseguir usar o MSN, porque o MSN, aos trancos e barrancos, rodava, mas rodava no nosso PCzinho de Windows 98. E, caramba, é muito engraçado, porque era... toda noção de valor das coisas era muito diferente, né? E isso tudo mudou, assim, relativamente muito rápido, né? As coisas Sim. mudaram e evoluíram por umas paradas muito rápido. Sim, mas a gente, né, a gente teve uma... infância e adolescência é difícil, assim, né? Em termos de grana eu e tal. Eu acho que quando eu fiquei adolescente o bagulho ficou bem pegado, mas, tipo, antes da adolescência, tipo, eu não... Ou se eu não enxergava, né? Ou se eu era uma criança ignorante então, e às vezes mas não eu entendia, tinha, né? Eu acho que tinha isso da gente não enxergar, porque eu lembro também, a gente sempre foi muito feliz, assim, com o que a gente tinha mesmo, né? E a gente é o núcleo mais fudido da nossa família, assim, né? Sempre viu as primas indo pra Disney, as primas indo pra Austrália, sim. não sei o quê. E a gente falou, ah, mano, eu já fui pra Praia Grande algumas vezes, tá? É, então, e pior que, tipo... Cara, eu sempre estudei em escola pública e isso nunca me incomodou. Nunca me incomodou porque aquilo era a minha realidade, sabe? Então, é aí isso. Teve uma época que eu comecei a ter uns amigos, assim, de... Tipo, era uma galera que de morava... Videogame. É, de videogame. Mas, por acaso, eram pessoas que moravam do meu lado, né? Então, foi uma galera que eu conheço até hoje, eu amo eles, mas, tipo assim... Outra realidade. Eles viviam uma realidade completamente diferente da minha... E, tipo, assim, de estudar em escola privada, de ir pra Disney todo final de semana, de comer nos restaurantes mais caros. E isso me deu um baque, mano, que eu ficava, tipo, caralho, sou fodida mesmo, mano. Uhum. Oh, mas eu sou feliz, isso que importa. Então, exatamente. É legal a gente ver, eu, ao mesmo tempo que eu não gosto de romantizar nenhum tipo de miséria, assim, dificuldade, não, né? Jamais. Eu acho que é interessante a gente pensar o efeito positivo que isso tem na nossa cabeça, de deixar a gente preparado... E de conseguir viver os dois lados pra moeda, né, da moeda. Porque eu hoje vivo uma vida muito confortável, né? Hoje eu reconheço o tanto que eu estou numa posição de privilégio, né? O que eu já falei, a gente já passou por momentos que era pegado, assim, né? Que, tipo, não é aquela situação de passar fome, mas é aquela situação de, ó, tem mais 2 dias de comida aqui, hein? Tem que entrar alguma coisa aí, senão... Cara, eu não lembro disso, velho. Tipo, nossa, pra mim, cara, quando eu penso na minha infância, eu só consigo pensar em, tipo... Cara, como eu sempre fui muito doida de videogame. Sempre fui muito doida de videogame. Sempre que eu penso, velho... Então, parece você que esquecia sou... de comer. Exatamente. Acho que é por isso que eu tenho o peso de uma criança média de 10 anos. É. Até hoje, velho. Mas é, tipo, eu acho que isso também vem do lance de que a mãe sempre protegeu muito a gente desses... Bastante. Pensamentos negativos, assim, sabe? Tipo, a mãe sempre fez parecer que por mais que a gente estivesse na merda, e é uma coisa que muitas dos momentos que a gente tava na merda eu só consigo ver hoje, né? Hoje não, né? Mas depois de mais velho. E isso muito deve vir dessa postura da mãe de fazer mesmo essa frontline aí e peitar os problemas ali e entregar pra gente está tudo bem. Ela vai tancou. Ficar tudo bem. Tancou ela pra tancou. Caralho. A Mona tanca, tá? Ela tanca e lacra. Ela deu um fecho na crise familiar. Deu um fecho. A mãe é lacriana e pra caralho, mano. Ela gosta de lacrar. Enfim, ela sempre ter protegido a gente assim e o lance de... da gente ter, porque, mano, apesar de, né, a gente sempre ter, a gente sempre foi uma família bem feliz, assim, por mais que tivesse momentos onde a gente tava na merda, a gente se amou e foi muito unido, mas hoje eu consigo ver, pelo tanto que minha vida é diferente hoje de quando eu era, sabe, porque por mais que, beleza, eu era feliz com o que eu tinha, mas eu lembro de pensar assim, caralho, mano, eu queria muito um dia conseguir comer no restaurante que eu quisesse, assim, a hora que eu quisesse, mano. Sim. Porque eu lembro que eu ia num shopping, eu via todas aquelas opções na praça de alimentação, assim, e eu ficava, caralho, como isso aqui tem tanta opção, né? E eu só tenho 16 reais. E eu queria tanto comer tudo. Eu falava assim, mano, eu sou magro porque eu não tenho dinheiro. Porque o dia que eu tiver dinheiro, eu vou ficar, mano, gigante e tal. E isso não aconteceu, né? É bem realmente uma questão de biotipo e metabolismo mesmo. Mas hoje é muito legal, é uma coisa que eu uso muito pra fazer esse paralelo assim, e o lance que eu falei da noção de valores, do que certas coisas representam pra gente, eu lembro de uma vez que, eu também conheci, fiz umas amizades no videogame com os moleques que era playboy pra caralho, tá ligado? Sim. E aí eu fiquei amigo na vida real dessa galera, e eu lembro que, tipo, que eu vi algumas coisas na vida dessas pessoas que eu falava, caralho, esse maluco é muito playboy. Que nem quando eu fui na casa de um amigo meu e eu vi que ele tinha, tipo, refrigerante em lata dentro da geladeira. Ele tinha, tipo, engradado de refrigerante em lata. Eu falei, mano, o cara que tem latinha de refri em casa, esse cara tá nem aí pra nada, filho. Esse cara é outro nível, pô. Porque lá em casa era aquela, mano, garrafa de Dolly Cola. E era assim, era uma rodada de Dolly Cola e aí aquela garrafa ficava mais uns 3 meses dentro da geladeira com suco midi. Nossa. Suco midi. True. Suco midi de limão dentro da garrafa de Dolly Cola. Nossa, a melhor época pra mim era os refrigerantes retornáveis, mano. Que a gente pegava Itubaína, que era mais barato. Retornável, ou seja, era mais barato ainda. E no bar do lado, que a gente usava muito mais barato. Usava Itubaína até secar. Nossa, mas era bom demais. Pô, Itubaína é muito bom. Refrigerante que eu acho que é de São Paulo, né? Porque eu vejo muita gente. É de Itu, não? Itu é São Paulo, né? É. Mas é Itubaína, é porque é de Itu? Sei. Você tem essa informação? Você tá tirando foi do uma cu? Teoria só. Cara, se fosse seria legal, mas eu nunca tinha parado pra pensar desse jeito. Talvez seja. Boa noite, hoje é mais um episódio de Gases Nobres. Estou com meu copinho aqui. Hoje eu vou falar de um refrigerante que infelizmente ele não é mais fabricado. E eu vou falar de um refrigerante de Itu, que é da Sincariol, comprado pela Brasil Kirin hoje. E vou falar então da Itubaína. Pô, era muito legal isso, porque eu, ao mesmo tempo que eu estive nessa situação, eu estive do outro lado também, no momento que eu tava fodido, tá ligado? Porque a minha mãe ia me buscar, às vezes, na porta da escola, com um Gol Bolinha Vinho, que a gente tinha um Gol Bolinha Vinho. Era foda? Era, mano, o carro era style, carro de bandido. Diferente. E os caras da minha escola olhavam pra aquilo e falavam, nossa, boyzão, cê é louco, é, então, cara, é mano. Muito boy, mano. A mãe dele tem, tipo, um veículo automotor em eu casa. Eu só fui perceber que era um privilégio ser buscado de carro quando a gente parou de ter. Aí eu falava, caralho. Como é que vai pra casa agora? Caralho, pra casa a pé, mano. Essa é a realidade que eu tava evitando. Mas agora é minha. Hey, brothers! Hey, sisters! Eu tenho alguns amigos que são filhos únicos, assim, né? E eles sempre falam, né? É uma coisa que deve ficar na cabeça de quem é filho único pra vida inteira, né? Tipo, pô, eu queria ter um irmão. Acho que todo mundo que é filho único já pensou que queria ter um irmão. Acho que sim. Em algum momento. Eu nunca tive essa escolha, né? Sim. Ainda bem, porque eu provavelmente teria falado não. Mas, mano, eu já vi tem casos, né, de gente que é filha única, assim, por, mano, sei lá, 25 anos. Aí a mãe do nada tem um filho, velho. E eu acho que... Se eu não me engano, o Felipe Neto tem uma irmã bebê que nasceu agora. Eu não tô enganado. Ah, bom, se não for o Felipe Neto, com certeza alguém aí acabou de ter uma irmã, né? Com vários anos de com idade. Com certeza, mano. Tem irmão sendo produzido a nossa, todo momento. Deve ser uma doideira inteira. Porque assim, sei lá, você com 30 anos, você já tem uma vida. Você já tem um sentido, uma visão de vida formada praticamente, né? Aí do nosso tem um irmão. Aí você vai ter que aprender a viver de novo. Viver dois. Vai ter que ter a vida dois. Agora com um nenezinho ainda. Você pensa em ter filho, mano? Eu... Sua opinião, opina, lacra. Eu vou lacrar agora então, tá? Dá uma licença. Olha o fecho chegando. Eu vou fechar. Cara, essa é uma pergunta que eu não sei muito bem dar resposta, porque eu não me vejo um dia falando, tá, eu quero fazer um filho, eu vou hoje fazer um filho. Porque eu tenho uma cabeça muito não tradicional pra esse lance de relacionamento, assim, eu não, não consigo me encaixar muito bem em um cara modelo. É diferente, mano. Não é isso, mano. É que eu só, tipo, não tô numas ainda de constituir família. E talvez eu nunca esteja, mas talvez um dia aconteça E aí eu com certeza vou abraçar a ideia, assim, mas eu... É uma vontade que existe em mim, tipo, eu me vejo sendo um pai, um bom pai, mas, tipo, eu não me vejo tomando a iniciativa de ir lá e, sabe? Entendo. Talvez alguém tenha que aparecer com uma criança na minha porta, assim. Uma baita decisão, né, cara? Realmente, é assim. É uma decisão que muita gente nem toma, né? Como foi o caso da nossa mãe, que eu, por exemplo, sou um acidente. Só você? E a Luana. Eu não? Não, você foi planejada, Luana. Caralho, mano. Fizeram como você se sente? Eu me sinto, assim, tenho nem palavras, mano. E tem a história também de falando em filhos por acidente, né? Que a Luana chegou meio de surpresa pra todo mundo, né? Nossa, eu fiquei puta. E a Luma não entendeu legal. A Luma não entendeu legal o fato de que tinha uma irmã, tipo, chegando. A hora que a Luana chegou de fato, que ela foi entregue em casa, a Luma viu a minha irmã, Luana, e começou a chorar. Eu não lembro o que, que passou na minha cabeça. Eu lembro que eu fiquei furiosa, mas eu não lembro. Furiosa, você falou, não... Devolve essa porra aí. Acho que, tipo, esse posto é meu. Que, mano, eu achei que tinha machucado minha mãe, alguma coisa assim, porque... do nada, ela tava no hospital, eu falei, que a mãe tá no hospital? Daí ela volta com uma criança. Esse bebê machucou minha mãe. É, tipo, acho que foi alguma coisa assim que eu pensei, velho, que não é possível, eu fiquei muito puta. Eu tinha o quê? 4 anos, né? É, eu lembro que toda vez que era mencionado que a mãe ia ter um filho, porque minha mãe não tava com a barriga daquele tamanho, porque ela tinha acabado de almoçar um baião de 2, né? E aí a Luma sempre torcia o nariz, assim, ela tipo... Isso eu não lembro. E aí, quando ela chegou de fato, a gente falou, não, quando ela chegar, ela vai gostar. Aí a Luma falou, filha da puta! Nossa, eu xinguei pra caralho. Eu sempre fui uma criança de xingar muito. Sempre. Isso não mudou até hoje, né? É verdade. Tem coisas que nunca mudam. E, né, o pessoal acompanha muito na internet aí, eu e a Luma. Porque, assim, eu me conecto com as minhas irmãs de um jeito um pouco diferente, né? Eu tenho uma conexão com a Luma que é muito peculiar, eu tenho uma conexão com a Luana que é muito peculiar. E nós temos uma conexão, nós três, que também é algo muito único, né? Sim, sim. E é muito engraçado como essas três possibilidades funcionam muito bem. Tipo, dá pra eu sair só com a Luma, dá pra eu sair só com a Luana, dá pra eu sair com as três, com as duas, quer dizer, perdão. E sempre funciona muito bem, e eu ouço muito falar sobre o quanto esse lance de eu ter sido criado num ambiente que praticamente só tinha mulher, né? Minha família inteira praticamente só tem mulher. É verdade, mano. Como é, isso... A gente é uma conexão bem feminista aqui, de onde a gente veio. É, mano. Eu sou o tal do femboy, boyfem, sei lá como é que fala isso. Mas é engraçado, cara, porque eu sinto que isso me bota pra olhar pra vida de outro jeito, assim, sabe? Porque... Querendo ou não, né, a vida de uma mulher é muito diferente do que a vida de um homem, assim, existe uma porrada de cuidados a mais que na vida do homem você nem se dá conta, que na vida da mulher você tem que ficar alerta o tempo inteiro, e crescendo ao lado de duas mulheres ali, com a minha mãe, como figura endeusônica ali, me já botou eu nessa perspectiva muito cedo. Óbvio que eu não sei o que é ser uma mulher, né, nunca vou saber, mas... Sabe, eu acho que muda um pouco e é muito. Foi muito bom pra mim, cara. Eu me sinto muito. Com muito mais sensibilidade a algumas paradas que eu acho que só tem como você ter quando você passa pela experiência de observar de perto o que acontece ali, sabe? A gente conviver com muita mulher, né, mano? Até. A nossa família, eu não sei. Eu não sei o que é uma família grande. Eu acho que a nossa não é. Tipo, considerando que, tipo, é a gente e a família da nossa tia, assim, que é mais próximo. Aí lá é tudo mulher também. Nossa tia, nossa avó, nossa prima, e é isso, minha mano. Minha tia é mulher, minha avó é mulher, minha prima é mulher. Aí tem meu tio só, meu tio é homem. Mas é muita mulher, mano, realmente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, velho. É, eu penso bastante nisso e... Eu acho que é uma parada legal, tipo, eu acho legal fazer essas reflexões. Mano, a vida de quem não tem irmão deve ser muito diferente e ela deve ser um pouco... Pô, eu acho que o proveito que dá pra se tirar de não ter irmão é que você centraliza o capital todo em você, né? É. Tipo, todos os presentes vão ser seus, todas as horas de usar o PC vão ser seus. Pô, tudo cara, vai ser imagina seu. A grana que então, nós três juntos... Deu, velho. Né? Uma pessoa só. Pô, dá se pra assim, comprar um se carro zero. Se na situação que a gente passou aí, na década retrasada, foi difícil, seria difícil só pra mim, imagina como foi pra dividir pra três, né? É. Imagina a cara da mãe quando ela viu que ia ter que vir mais um dividir ainda. Dividir a crise em três, tá doido. Foi foda. Mas, porra, ao mesmo tempo também não tem como você trocar isso por nada, sabe? A experiência de você crescer com amizade, tanto pra desenvolvimento social e pra desenvolvimento de, pô, a Luma, querendo ou não, ela é muito criada por mim, sabe? Tipo, ela tem muito de mim. Sabe o que eu lembrei agora? Você fala assim, tipo, ah, é bom ter irmão porque vai desenvolver habilidades sociais, né, pra usar lá fora. Mano, pra mim foi o contrário, velho. Eu falava, eu odeio todo mundo, eu só gosto dos meus irmãos, eu quero que o resto se foda. Mano, eu lembro de um dia, sério, o que eu vou falar agora é sério. Que eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou querer me casar com o Lucas. Eu odeio todos os homens, menos o Lucas. Aí minha mãe falou, você não pode casar com ele, ele é seu irmão. Aí eu, tá, mas não tem mais ninguém. Tipo, mano, esse foi um diálogo de verdade, assim, velho. Odiava todo mundo. Único homem possível. Nossa, cara. Mas, eu entendo e eu também sou assim também, né, com vocês. Eu sempre fui muito, muito unido, assim, até hoje que, porra, que... Tem que existir um esforço, tipo, eu não simplesmente acordo e vocês estão lá. Ou eu tenho que ir até vocês, ou vocês têm que vir até mim. Sim. E a gente tem rotinas diferentes. Tipo, hoje a Luma, né, por ironia do destino, ela é jogadora da PEN, então... Opa, salve! Ela tem uma carreira agora, né, pra cuidar, né? A Luana ainda tá naquela fase de entender o que ela quer fazer da vida dela ali, mas também, porra, é uma pessoa que tem uma inclinação artística muito forte, né, e que a gente... Busca explorar esse lado aí, né? Eu me conecto à Luana muito pela música, assim, e pelo humor também, cara. Minhas irmãs são muito engraçadas, tá ligado? A Luma é uma idiota e a Luana também é, tipo, porra, elas animam qualquer lugar, assim, é impressionante o quanto elas são versões atualizadas aí das minhas melhores qualidades. Mano, eu fico pensando, né? A gente tem um humor muito parecido, velho, e isso vem... Da infância. É, tipo, mas é claro, mas é porque a gente consumia as mesmas coisas a vida inteira. Tá? As a gente tem as que a gente mesmas era referências. Kenan e Kel, Bob Esponja. Padrinhos Mágicos. Padrinhos Mágicos, a gente tinha tudo, porra, tudo muito engraçado. Cara, e eu a Luma, a gente. E a Luana também, né? É que a Luana sempre foi um pouco mais nova. A Luana tem 8 anos de diferença pra mim. E, tipo, hoje isso já não é nada, né? Hoje eu e a Luana a gente é amigo normal. Não, mas, hoje tipo, tá na mesma. Mas, tipo, quando eu tinha 18 e ela 10, aí era um pouco mais pesada a diferença, né? Porque Sim. É uma fase que muda muita coisa ali, esses 8 anos, né? Mas hoje é tipo, porra, a gente é a mesma coisa. E eu lembro que eu e a Luma, a gente tinha uma TVzinha no nosso quarto, um quarto que dormia todo mundo junto, que era aquelas TVzinhas que devia ter, sei lá, 15 polegadas. Do tamanho da minha cabeça. 14 aquilo. Polegadas, era tipo quadrada, assim, de tubo, obviamente, né? E era, mano, parecia uma TVzinha de zelador, pra ficar olhando as câmeras de segurança. Assim. Sim, sim. A câmera do zelador é maior que aquilo ali. E a gente ficava, mano, na frente da TV de pé. A gente ficava de pé. De pé, na frente da TV. E a gente pegava... Acho que é por isso que eu tenho miopia, astigmatismo, grau 7, mano. A gente pegou o cabo da net da vizinha já por um tempo. Nossa, mas depois não lembro, não. Isso parou de dar certo. E a gente fez uma gambiarra que a gente assinava a internet e a gente puxava... Muita gente fez isso, né? Puxava o cabo da internet pra TV. Só que aí você não tinha, você só tinha os canais meio... convencionais, né? Ah, isso eu não lembro. Se tinha Jetix, tava bom. Então, e tinha uns canais a mais. E aí o canal que a gente tinha pra ver desenho era o Jetix. Era o melhor de todos. E depois, devia existir até hoje. Acho que virou Disney XD, né? É, virou. É, nossa, uma bomba. Desculpa aí, mas eu tenho que falar. Odiava Disney XD. Hashtag traz o Jetix de volta. É, o Jetix melhor. Era foda. O Jetix passava Padrinhos Mágicos, Power Rangers, Super Sumo. Passava tudo lá pra mim, mano. Passava Super Sumo, mano. Nossa, passava todos os Power Rangers. Era Power Rangers, força animal. Depois, Power Rangers, força do caralho. Depois, Power Rangers, força azul. Depois, Power Rangers, força rosa. Mano. E o Power Rangers, força animal, pra mim era o mais legal. Porque eu sempre tive esse bagulho com o animal, assim. A Luma Nossa. Também. A Luma teve uma época da vida dela que era... Ela era... Não pode falar? Não. Tá bom. Mas não tem a ver com ser furry, não, tá? Só pra vocês não ficarem teorizando aí. Nossa. Mas a Luma sempre gostou muito de animal. E eu também. Eu gostava de Digimon, mano. Digimon pra mim era... Não, aí já é foda, né? Ah, o Pokémon e não, Digimon eu gostava de dois. Digimon. Mas era meio, tipo assim... Pô, o Pokémon é maior que o Digimon, né? Tipo, eu sempre fui o cara que gostou das duas coisas, assim, sabe? O cara que tomava Pepsi e Coca, o cara que assistia Digimon e Pokémon. O cara que, mano... Sabe, houve Iron Maiden e houve Metallica e Megadeth. Eu sempre soube aproveitar os melhores dos dois mundos. Eu também sempre fui assim, mano. O pessoal falava, ai, gosto mais de Nescau do que de Toddy. Pra mim, eu falava, mano, os dois é bom, velho. Os dois é bom. Me dê que eu tomo tudo isso aí. Eu vou tomar tudo, seu Toddy. Hey, brothers! Hey, sisters! Ter irmão é uma maravilha, cara. Porque é você tá sempre acompanhado, é você tá sempre com alguém como ponto de referência ali, né? Principalmente, pô, se você é caçula, deve ser muito bom você ter alguém pra olhar pra cima, assim, né? Alguém pra se espelhar, né? Não que eu não me espelhe nas minhas irmãs mais novas, eu me espelho muito também, elas são pessoas que eu olho muito pra cima, assim, pra saber, às vezes, ter um norte de como agir e tal. Então isso é legal também, né? Que não tem necessariamente a ver com idade. Eu entendo que por muito tempo eu fiz esse papel dessa figura um pouco mais, né, disso aí que eu falei, mas os papéis se invertem também, elas também me ensinam coisa pra caralho, me ensinaram muita coisa ao longo da vida. E, enfim, eu não consigo imaginar como é que seria minha vida, assim, sem irmãos, sem irmãs, né, no caso. Eu acho que eu seria uma pessoa muito mais bosta, mano. Tipo, não só por elas serem elas, mas principalmente, né, mas só o fato de você ter alguém ali pra entender que o mundo não é só sobre você, pra entender... Não tô falando que todo filho único é assim, tá? Eu tô dizendo que te deixa mais... Aqui nós odiamos filhos únicos. É, nessa casa não entra filho único. Só tô te dizendo que é o tipo de situação que te deixa mais suscetível a isso, né? É pra abrir a cachola, né, mano? Tipo, cara, eu lembro... Tem uma coisa que é muito marcada na minha vida, né? Que eu sempre tive dificuldade pra ter amigo. Muita, muita dificuldade. Porque, cara, eu sempre... Eu acho, isso até hoje, que eu, o Lucas e a Luana, a gente... Mano, a gente tem a mesma cabeça, praticamente. Não sei porquê, mas a gente tem. E sempre foi muito difícil pra eu achar alguém que tivesse essa mesma cabeça. Principalmente na escola, tá ligado? Eu não usava muita rede social, né, da época, o Orkut, assim. Eu tinha um pouco de receio de usar essas porra aí. Então... Mano, me ferrei muito, assim, pra ter amigo. Porque eu sempre falava, caralho, véi. Esses caras não são que nem meu irmão. Tipo, todo mundo é muito enorme. Mano, mas, tipo... Era mais ou menos esse pensamento que eu tinha, véi. Aí, acho que foi só com 13 anos que eu comecei a ter amigo. Deixou de ser incel. É, deixei de ser incel. Mas, mano, é porque eu encontrei pessoas que nem eu. Era a minoria, mas era, tipo, que nem eu. Gente que os gostava... Esquisito. Literalmente, os esquisitos da turma. Aí eu fiquei, ok, pessoas mas não são tão ruins. É legal que a internet veio pra isso aí, né? Ela consegue filtrar muito mais... consegue filtrar muito bem pra gente encontrar o tipo de gente que a gente vai se dar bem, assim, né? Eu acho que o importante é estar se conectando socialmente, aí estar desenvolvendo mesmo. Eu bato muito nessa tecla de que o ser humano não é feito pra ficar sozinho. Não gosto de gente que gosta de ficar sozinho, não gosto de gente negativa, eu gosto de coisa pra cima, eu gosto de festa, eu gosto de gente... Porque, cara, viva a vida é uma festa, entendeu? Pra mim, esse é meu mantra aí. E uma hora vai todo mundo morrer mesmo, então o bagulho é, tá ligado? No fim do jogo, o peão e o rei voltam tudo pra mesma caixa. É verdade. Então não tem muito essa de, ai, nenê, tudo que você pensa, nenê, fala, não, mano, para com essa porra aí, se foda. Oxi, vambora, vamos pra cima, vamos pegar esses caras aí, porra. Eu sempre fui muito introvertida, velho, acho que o que me fez... Começar a falar mais, ter menos vergonha, mais confiança foi fazer live, sabe? Eu acho que isso me ajudou, tipo assim, eu sou outra pessoa, de verdade, eu sou outra pessoa. E mano, agora eu percebo como tipo, véi, como que era triste, né mano, quando eu era introvertida. Nossa, eu perdi chance de fazer tanta coisa legal, de ter tanto amigo legal, mano. É, mas eu também. Mas acho que faz parte, né? Faz parte, claro. Do desenvolvimento. Acho que não dá pra gente ficar se maltratando também por coisa que aconteceu no passado, né? Porque o que importa é daqui pra frente... E, tipo, eu também já me maltratei muito por coisas que eu deveria ter feito antes, que eu deveria ter experimentado antes. E com muita coisa que a gente deixa de fazer, às vezes, por algum receio, por medo, ou por insegurança mesmo, que é normal, cara. O mundo, ele é meio... O mundo é muito bom, mas ele é muito hostil também, às vezes. A vida é uma constante evolução, mano. A gente tem que partir de um ponto. É, e ele te coloca, às vezes, nessas caixinhas que você acha que você não consegue nada e que nada vai dar certo e tal. Mas O lance é que, cara, não, como já diria a diretora da escola do Pateta, nunca é tarde para aprender um novo truque. A Aqui tem referência, pô. Aqui tem referência. E eu também, né? Eu, porra, eu acho que eu sempre fui menos tímido do que você. Mas eu também era tímido e sou ainda bem tímido, assim. E me encontro, às vezes, em situações de timidez extrema, tá ligado? É, mano. E, mas eu sou uma pessoa que, hoje em dia, eu tento muito mais batalhar contra isso. Porque, pô, já sou um adulto, tá ligado? Não tá mais na idade de ficar... E eu tenho muitas ideias de, pô, foda-se, tá ligado? Eu quero ver também, quer dizer, foda. É que, mano, é tipo... Assim, obviamente, eu nunca vou ter a mesma visão que outras pessoas têm de você. Porque, tipo... A grande maioria das pessoas te acompanhou pela internet. E você é o que você é na internet. Pra uhum. elas, tá uhum. ligado? Então, eu tenho muito amigo que sabe que a gente é irmão. E, cara, eu não culpo eles. A curiosidade bate, né? Fala assim, ai, o Lucas, ele é... Que nem nos vídeos mesmo, ele é animadão, assim. Eu falo, mano, às vezes. O Lucas é um cara bem tímido, mano. Aí a pessoa fica tipo, não, mentira. Não. Como assim ele não é completamente louco o tempo todo? Não, mas eu também não é... Isso não quer dizer que eu não sou daquele jeito. Eu sou muitas coisas sim, ao mesmo tempo, sim. sabe? Eu sou muitas coisas ao mesmo tempo e, porra, trabalhar com o que eu trabalho me ajudou a desenvolver habilidades que eu nem fui percebendo porque foi um negócio natural e gradativo, assim... Que, pô, hoje tem gente que me estuda. Hoje tem gente que estuda um cara que não estudou nada. Caraca, como assim? Tá ligado? Assim? Tipo, mano, eu vou dar uma palestra na USP. Você? É. De quê? Imagina, de eu. Tipo assim, imagina o tanto de fudido. Hoje a matéria é Lucas Inutilismo. O tanto de fudido que se matou pra passar na USP, tá ligado? Os caras se mataram, passaram 15 anos estudando que nem louco. Pra passar na USP, pra chegar lá e falar... Então, gente, o negócio é assim, ó. Sua palestra vai ser sobre o quê? Sobre eu, mano. Tem que te falar mais uma eu vez? Eu não entendi, velho. Mas é de algum curso? É só uma palestra? Não, não é curso, mano. Caralho, é tipo, mano. Curso aí, as vida, horas tipo... complementares, mano. Agora vai ser bom. E eu acabei desenvolvendo habilidades como a de, por exemplo, a de me tornar um comunicador, que hoje eu entendo que eu tenho uma qualidade pra falar, assim, sabe? Pô, se você me der um microfone hoje pra falar na frente de uma audiência, eu vou conseguir me virar. Era coisa que... Sei lá, 10 anos atrás era um negócio impensável, pô. E isso você vê um reflexo disso nos meus vídeos, sabe? Era uma criança acanhada ali que não sabia direito me comunicar. Não que hoje eu seja também um cara que vai palestrar, dar TED Talk, né? Mas sabe, tipo, hoje em dia eu entendo que eu tenho uma aptidão pra muitas coisas, tipo, é, coisa que você vai desenvolvendo, tipo, porra, é, ser um comunicador, ter timing cômico, editar vídeo, coisas que você não percebe que você vai desenvolvendo naturalmente, mas que depois você tem isso, cara. Você tem pessoas estudando isso, tá ligado? Você tem pessoas hoje em dia dando em faculdade o meu vídeo lá de fim de ano. Pô. Tem coisa que faculdade não ensina, mano. Então, isso é muito louco, mano. Eu acho mó brisa e tal, né? E óbvio que, mano, eu não falo isso aqui em tom de deboche a ninguém que cursa nenhuma universidade, muito menos a USP, que é um orgulho que eu sempre quis dar pra minha mãe. Mas eu também, mano. Tentei. A única vez que eu passei na USP foi pra deixar minha ex-namorada lá, que ela estudava lá. Eu passei na frente. Mas... Foi o mais perto que eu cheguei, porque, porra, eu nunca fui de estudar, né? Vocês já estão ligados e... É isso, mas eu encontrei outras formas de botar um sorriso na cara da véia, né? E hoje ela tá feliz da vida aí comigo e isso preenche meu coração também. E minhas irmãs com certeza fazem e vão fazê-la muito feliz por muito tempo aí. E aí eu posso me aposentar mais cedo e viver de renda delas, né? Porque é o mínimo que eu espero. Caralho, tá aí os benefícios de ser o irmão mais velho, né, mano? É, você vai se aposentar primeiro, viver Vou me delas. Botar num asilo. Ah, eu acho que eu nunca vou me aposentar na real, mano. Eu sou meio que guiado por fazer mais coisas, assim, e aproveitando o privilégio que é a minha arte me dar dinheiro, né, eu sempre vou usufruir disso, assim, eu sempre vou querer usar disso. Tem gente que não consegue se aposentar, mano, parece cara, que fica um vazio, né, cara, na vida. Eu não me vejo me aposentando, assim, porque eu vou fazer o quê? Eu vou me aposentar e vou ficar igual o Thanos, sentado na fazenda, olhando pois pro é, mato? Né, talvez, né, talvez, a cabeça da gente muda muito, né, eu ainda sou jovem e tal, tem muita coisa pra acontecer, mas, né, não sei, vai saber. Eu não consigo, eu não conseguiria se pá, mano. Só se eu ficasse muito velha, muito cansada. Mas, tipo, desde criança, mano, eu sempre quis algo pra fazer, mano. É. Eu ficava muito triste de ser desempregada, mano. Eu juro que eu tinha depressão. Mentira. Não tinha, mas eu ficava muito, muito chateada de não conseguir ser proativa em alguma coisa da minha vida, sabe? Porque, cara, eu não gostava de escola, ser bem sincera. Eu não gostava. Tipo, eu gostei até certo ponto, mas... coisas tipo bullying, sei lá, me fez, mano, querer odiar a escola. Eu odeio, odeio até hoje. Mas eu queria trabalhar, queria fazer alguma coisa, queria, sei lá o que, mano, trabalhar numa papelaria, trabalhar, mano, queria ser tudo, eu queria ser tudo, tudo, tudo eu queria ser, mano, me dá um emprego, eu quero. Mano, eu queria, se fosse pra ser astronauta, eu seria, mas aí precisa estudar. Mas enfim, aí eu não consegui, mano, demorei muito pra ter meu primeiro emprego, muito. Muito, assim. Digo isso em relação a outras pessoas que eu conheci na minha vida que começaram a trabalhar bem cedo. O de estágio, de jovem aprendiz, eu conheci muita gente que trabalhava. E eu não, mano. Eu ficava assim. Com quantos anos você começou a trabalhar? Cara, acho que eu comecei a trabalhar com tênis, que foi meu primeiro emprego. Antes você trampava descalço? Gente, pra quem não sabe, a Luma trampava recolhendo bolinha de tênis. Eu era gandula. Gostava de me chamar de assistente. Meu professor me chamava de assistente, então eu era. Mas, em outros idiomas, gandula. Gandula. Gandula. Eu era gandula de tênis, mano, eu acho que foi com 19 anos. É, também, né? Pô, tem muita gente que só vai trabalhar depois dos 20 e caralhada, né? Sim. Eu comecei a trabalhar com 13 pra 14, né? No buffet e tal. E aí depois, com 16, eu fui pro estágio lá no setor jurídico do IPEN lá e tal. E aí depois, graças a Deus, eu nunca mais soube o que é trabalhar e pretendo continuar assim até o fim da minha vida, se Deus quiser e Ele há de querer. Mano, mas eu gostava muito do meu emprego, velho, que eu sempre gostei muito de esporte, todos os esportes eu sempre gostei muito, assim, eu acho muito legal. Mas tênis era o que eu mais olhava meio torto, assim, eu achava meio esquisito, mas... Esporte de playboy? Ah, é pra caralho, assim, mas eu acho, quando eu comecei a acompanhar de perto, né, porque, crendo ou não, eu sempre estava todos os dias naquela quadra, mano, eu comecei a admirar muito, velho, o esporte é muito foda, não, é legal, mano. Pra caralho, é legal pra caralho. Muito bom, muito bom. Isso me lembra que quando eu estava em Paris... Uau! Desculpa, até começar uma frase assim, né? Mas quando eu estava em Paris, eu estava no hotel lá, e aí eu desci numa recepção pra fazer alguma coisa, quando eu entrei no elevador de volta, tava o Rafael Nadal com uma caixa de pizza, assim, ó. Caralho, mano! Aí eu olhei pra ele e falei, bonjour, e apertei o número do meu andar. Puta que pariu, velho! Porque eu sou assim, eu faço de sonso. Puta que pariu, mano! É verdade. Legal, tava tendo aquele... Encontrei o Fábio Porchat hoje. Roland Garros. Fábio Porchat é um dos caras que eu sou mais fã no mundo. Encontrei o Fábio Porchat, velho. Aí, meu cérebro olhou pra ele e falou... Ah, meu Deus, o Fábio Porchat. Eu não vou fazer nada, ele é só outro ser humano normal. E é isso, tô me arrependendo, mano. Devia ter tirado uma selfie com o cara. Quando foi ele? Eu sou o maior fã dele. Tipo assim, pra mim, o Fábio Porchat é o maior humorista brasileiro. Ele é muito foda. Ele é engraçado. Pô, ele é cabuloso demais. Ele é dono do Porta dos Fundos, ele é dono do meu coração. Ele é o cara. Fábio Porchat, se você estiver ouvindo isso em algum momento da sua vida, por algum acaso, você é o cara. Se você conhece o Fábio Porchat, fala pra ele que ele é o cara. Você é o cara. Só manda um zap. Fala você assim, você é o cara, sabia? Vai cara. Mudar a vida dele, mano. Se eu te ver de novo, eu vou falar. Fala Judite pra mim. Fala aqui, Judite. Pra eu mandar pra minha prima. Judite, não me irrite. Acredite. É, isso aí. Então, tem mais alguma coisa pra falar, Luminha? Mano, acho que se for pra eu ter filho, eu vou querer adotar, mano. Ah, eu tava pensando nisso também. Que, velho, eu não tenho... Olha pra mim, eu não tenho espaço pra ter filho não, velho. Eu juro. Mano, eu parei de crescer. Não sei o que aconteceu comigo, velho. Mas a gente é tudo meio pequeno. A gente é meio assim, pequeno, né? Aqui a gente é bem pequeno. Tipo, eu sou de altura, sou normal. Vai ter 1,80m, que é uma altura normal, uma altura ok. E... Eu tenho 1,60m, mano. Mas eu também sou mirrado, né? A gente é slim, a gente é compacto. Compacto. O que eu acho que eu considero uma coisa boa, assim. Eu acho que ser mais alto que isso, assim, já fica um pouco estranho. É difícil você não andar igual um bobo. O cara que tem mais de 1,85 e não anda igual um bobo, ele é um cara que foda. É bobo? Bobo. Bobo é um bobo. Ah, bobo. Bobo, amendo bobo, bobo é. Yeah. É, tipo o bobo do amendo bobo. Mas eu ia adotar, mano, porque, velho, sei lá, velho. Mó trampo ter filho. É uma aí parada. Aí você tem que parir, você pode morrer. E adotar é uma ação bacana também, né? É lindo, né? Pô, mano, você tá ajudando alguém que precisa, que já tá no mundo aí, precisando de carinho, precisando de atenção e de um lar ali. Então é uma atitude com certeza bacana que eu penso muito sobre, assim. Quem acho sabe, que eu vou adotar agora. Quem sabe um dia eu não adote um bonecão. Adotar logo dois. Logo dois, oxi. Pra não pra fazer amizade, pra não dar briga, é. Pra ficar todo mundo feliz. Então, pessoal... Acho que é isso. Terminamos aqui mais um Bocadinhas. Como toda quarta-feira de praxe, você está aqui com a gente, né? A gente agradece muito a audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí com a Luma, minha querida irmã. Obrigada aí todo mundo que teve a paciência aí de me ouvir. Acho que eu não sei muito, muito bem a hora de falar em podcast. Acho que eu quis te cortar umas não, vezes. Não, imagina. Mandou super bem, tá certo. Mas é isso, mesmo. Mano. É uma conversa. E eu agradeço muito que você tenha topado participar aí. E com certeza você volta muito em breve por aqui. Você com a Luana. Voltarei. Der certo. E é isso. A gente agradece muito a audiência de vocês aí. Esse foi mais um Bocadinhas. Quarta que vem, aqui, a gente se encontra. Um beijo e que Deus ilumine os seus caminhos. Tchau! Você ouviu Bocadinhas. De volta na próxima semana.